e por isso estamos em condições de avançarmos uma loja do cidadão, porque não faz sentido que uma pessoa de Oliveira do Hospital vá renovar uma carta a tábua e não a renove em Oliveira do Hospital. Mas nós queremos ir mais longe. Numa reunião que tive com a Sra. Secretária de Estado da Modernização Administrativa, propus-lhe que fossem colocados uma coisa que se chama espaço de cidadãos em algumas freguesias. Isto é, aproximar os serviços das pessoas. Isso, há uma proposta que já foi feita, uma proposta escrita, de algumas freguesias, para terem esses espaços, vai haver uma loja de cidadão, mas temos a negociar um conjunto de espaços, ainda não tenho, não sei quantos é que vão ser aprovados, indicámos alguns referencialmente, mas espaços nas freguesias. Não faz sentido que haja freguesias que não tenham pessoas administrativos para dar respostas, porque nós ainda temos freguesias que não têm ninguém, nenhum funcionário, e que abre o Presidente da Junta e a sua equipe abre a partir de uma determinada com sacrifícios. Por isso, há aqui mais um passo que nós temos também a dar, em termos de lançar futuro. Não estamos a governar para até setembro ou até outubro, estamos a governar, a lançar coisas que se têm a ver com o futuro e que têm e porque vai haver, na minha opinião, uma valorização do papel das freguesias no próximo mandato autárquico.